Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao possível episódio do Pod Bullet. Portanto, estamos todos nas nossas respectivas caves a gravar isto e eu queria dar as boas-vindas a João Iria. Hello! André Antunes. Bicha gorda! Yeah! E Mano Jimmy. Mano Jimmy. Ah, lá, lá. Ah, pronto. Ainda não morreu ninguém. Ainda. Ainda. Nós, ainda. Mas eu apanho o barco todos os dias. Portanto, estou a pedir. Ora bem, como nós estamos cada um nas suas caves e não sei o quê, não tivemos tempo a preparar coisa alguma, nós decidimos fazer aqui uma espécie de um segundo episódio especial. Em que vamos. Mas houve algum primeiro episódio especial? Boa, olha, por acaso agora pensando nisso, pá, se calhar não sei. A gente o ano passado lançámos alguma coisa? O ano passado não, a semana passada lançámos alguma coisa? Não. Eu acho que não. Então pronto, então um primeiro episódio especial do Pod Bullet Live from the Basement. Espera aí. Bom. Está. Quer dizer, isto é um dos concertos do Live Aid. Isto é mais um Dead Aid, não é? É um Dead Aid, sim. É um... Foda-se. Muito bom, muito bom. Vamos fazer umas nesperinhas em homenagem aos nossos Bruno Nogueiras e Nuno Marcos e Filipe Melos. Umas nesperitas. E depois. Nesperitas. E depois vamos fazer tipo um espetáculo de variedades. Vai haver música. Surreal. Querem dizer já o que é que vai haver a seguir às nésperas? Não. Malabarismo. Pronto. Ilusionismo. Contorcionismo. E é um espetáculo muito maravilhoso de luz e cor. Olha. E alquimia. E picha gorda. E picha gorda também, seguramente. Pronto. Então, já que estão reunidos os ingredientes todos, iria, take it away. Pronto, ok, então. Obrigado, Diogo. Tarde. Tá? Força aí, força aí. Acho que podemos ficar já por aqui. Bom, então eu tive de me esforçar imenso para fazer aqui um dilema que fosse minimamente interessante e atual. Portanto, opção A: vocês tinham passaporte diplomático. Tinham um carro de alta cilindrada, topo de gama, à vossa disposição e tinham a missão de salvar o mundo. Okay. O que é que vocês tinham de fazer? Tinham de ir, portanto, de Barreiro, que é a zona onde residem, até ao hospital de Bergamo para entregar a cura para o Covid-19. Sim. Já? Sim. Calma. Já está aí. Vocês, portanto, tinham de ir a conduzir o carro, não é? Não podiam fazer a viagem durante a noite, portanto, tinham de fazer sempre durante o dia, tanto que tinham de dormir em motéis de beira da estrada. Ok. E que mais? Cada vez que vissem qualquer pessoa com pelos faciais, portanto, seja um homem com uma farta bigodaça ou uma mulher com um buço assustador... Vocês tinham de chegar ao pé dessa pessoa e dizer que queriam beijar ou o bigode ou o buço. Foda-se. Calma. Se essa pessoa recusasse, o que é que vocês tinham de fazer? Enfiavam o vosso indicador de forma sensual na boca dessa pessoa, davam ali umas voltinhas, depois tiravam e chupavam o vosso indicador. Depois segui um caminho até encontrar a próxima pessoa com pelos faciais. No final disto tudo, pronto, tinham salvo o mundo, não é? Ou pelo menos Itália, tinham entregue a cura para o Covid-19 e ainda recebi um bónus de 150 mil euros nas vossas contas. Ok, não, sim. Opção B. Ok. Vocês podiam ficar de quarentena, como estamos hoje todos, exceto o Diogo, porque nos cagamos para o Diogo. Portanto, ficávamos todos de quarentena, só que tínhamos ficado de quarentena com o Agir e com a Cine Jardim. Okay. Num T0 na Rentela. E tinhas de pagar 50 mil euros em suaves prestações e ainda eras a cobaia para a vacina do Covid-19. Ai, é, e não só. Diz? Ah, sim, e não só. Não é a única doença. Pois, a única doença que podemos apanhar. Era a única doença que apanhavas. Não, ias ser a cobaia para a vacina. É. Portanto, ia ser testada em ti a vacina. Okay. Certo, mas a companhia dessas duas pessoas podia depois despoletar outro tipo de problemas. Sim, mas isso nada tem a ver com o Covid, não é? Ah, não. Claro. Agora, imagina, vocês não podiam ser visitados pelo Paulo de Carvalho, nem pela Helena Isabel, nem pela Pimpinha Jardim, que seria a partida mais interessante. Mas não podiam. A partida. Portanto, tinham assim, tinham o agir, pronto, e tinham de coabitar e coexistir e sobreviver. Oh, fuck. Oh, God. É assim... A primeira tem um problema grave, que é, eu não acho que chegasse a Bergamo, porque com tanto dedo na boca que eu ia ter que, portanto, para já eu não acho que chegue ao final do episódio, mas se, a partir de chegar, a minha opção vai para a número 2, porque, epá, não, eu tenho cá na minha que não chegava à Itália, portanto... Mas assim, à partida consegues ir daqui à Itália em menos de 14 dias, portanto... Mas sinto de facto que tens ali, és um bocado débil, não é? Portanto, se calhar aquilo atacava-te fulminantemente, se calhar... Sim, é epá, ainda assim há muitas pessoas que estão na rua e eu ia ter que andar a meter dedos na boca delas. Sim, epá, isto não é ridículo. Acho... Pessoas de quarentena, vocês não têm animais. Epá, man, há boa da gente na rua, isto é estúpido. Velhos. Onde é que achas que eu tirei a ideia? Fuck. God damn it. Gonçalo? André? Pá, para mim é fácil. Ah, é? Então? Para mim era agir, logo. Era o quê? Era agir logo. Ok. Vai. Porque ele tem bué de drogas, de certeza. Ok. E portanto aquilo de um gajo com jeitinho começa numa tripa de ácidos, passa para crack e estás ali tipo 3 semanas na sempre bomba. Animado, não sabes onde é que estás. E ainda comias assim a jardim, não é? Sim, com jeitinho, sim. Porque não, e está tão mocado. Diria que até dá bastante, dado o tempo de Covid, está numa escala de bastante comível. Sim, é verdade. Pá, se estivesse com febre também. Eu ia para Bergamo, honestamente. Parece-me um filme de ação bem engraçado. Parece-me. É, não, havia muita ação, André. Honestamente, não havia muita ação. Eras tu a dormir em motéis e enfiaste. Não, mas parte. Pá, do... ias ser um transporter da merda. E era o bicho gordo em vez de ser o Jason Statham. Lá está. Então, sempre a mamar, mesmo por isso, sempre a mamar. Mamar indicador. Mamar indicador. Exato. Exato. Pá, era interessante. Não temos, como é que se diz? Consenso. Quando não temos consenso. Portanto, significa que foi bastante bom. Foi espetacular. E estar em casa tem os seus benefícios. Foi aprazível. Verdade. Aprazível. Sim. Ora bem, então é o seguinte. É o dia a seguir ao fim do estado de emergência. Ou seja, é para aí meio de dezembro. Ok. E vocês, jovens, capazes, conscientes, respeitadores do recolher obrigatório, decidem sair de casa. E está no vosso direito, aliás. Vamos imaginar que é uma segunda-feira. As ruas ainda estão desertas e alguém escreveu blá blá blá nas paredes e o caralho que o foda. Recebem uma chamada que vos indica que devido aos vossos esforços e dedicação profissional... E glória. Mas também devido aos constrangimentos financeiros e profissionais que afetaram as vossas empresas, vocês foram promovidos e chegaram assim ao vosso cargo desejado naquela empresa. O ordenado passou a ser excelente. 25 dias de férias, pá, tudo espetacular, contrato sem termo, tudo bom. No entanto, a mesma pessoa que vos liga também vos informa que, para isto tudo acontecer, vocês têm que aceitar uma segunda nota no contrato, e que diz o seguinte: comprometo-me, sob a minha palavra de honra, a homenagear o fim do estado de emergência com um espetáculo circense todas as quintas-feiras laborais das 19 às 21 horas, que inclui, mas não está restrito a, uma sessão de tabuadas fortes nos tomates com uma tábua rija de madeira, ainda com as lascas por limar, ou seja, aquilo é capaz de ficar algumas presas lá em baixo. Sim. Esta sessão demora mais ou menos 30... Ótimo. Até agora tudo normal. Sim, sim. Esta sessão demora mais ou menos 45 minutos, sendo que, a dada altura... Sim, calma. Se chorares durante esses 45 minutos, é pedido ao segurança ou à porta da tua empresa que seja ele a dar-te essas tabuadas. Atenção, há aqui um dado importante. O segurança, porta, ou quem estiver a guardar o estabelecimento, não gosta mesmo nada de vocês. Uhum. Portanto, ao fim, desses 45... Pronto. Ao fim desses 45 minutos, vocês têm um break de 15 minutos. Ah, esse break não é contabilizado. Vocês têm na mesma um de manhã e um à tarde no vosso horário laboral, mais estes 15 minutos à quinta-feira. Uhum. E a restante hora e meia era composta por outras atividades do circo, mas à vossa escolha. Engolir espadas, cuspir fogo, tudo normal. Esta merda dura 5 anos até o pessoal se esquecer que isto do Covid aconteceu. Ah, isto dura. Então não são 5 anos. Fosse... Isso daqui a 2 meses já está. Tipo, acaba o estado de emergência e nunca mais ninguém fala do Covid. Não, mas isto vai continuar na memória das pessoas durante muitos anos. Vai. Ah, outra coisa, isto dura mesmo que vocês saiam da empresa. Ou seja, durante aqueles 5 anos, à quinta-feira, vocês tinham que fazer isto. Ou então, vocês solucionam a crise do Covid-19 em Portugal, de alguma maneira, não sei como. Desenmerdem-se. Mas tornam-se um símbolo nacional. Vocês recebem montes de dinheiro, fama, reconhecimento, gajas, tudo. Mas a fama tem um preço. Devido à vossa súbita fama, vocês assinam um contrato de 10 anos com todos os promotores de touradas em Portugal. E nesse sentido, vocês teriam que ir a todas as touradas durante 10 anos, mesmo aquelas mais pequenas, mesmo que são para aí 10 pessoas a ver um bezerro a correr, sim, atrás de um gajo. Uma garraiada. E antes que cada espetáculo começasse, o organizador desse evento vestia-vos numa roupa formal, assim, é uma roupa clássica, mas é pouco confortável e é quente. E vocês tinham que ir a cada touro dar um beijinho nos tomates a cada um, antes de entrar na arena. É uma questão de substituição. Tio, desculpa lá, qual é a tua cena com tomates nos últimos tempos? Não sei, há aqui alguma coisa. Repare, isto é uma questão de substituição dos forcados e dos cavaleiros. Portanto, é uma coisa mesmo importante. Sim. É um beijinho assim, tipo 5 segundos. Tipo, eu vou fazer tipo 1, 2, 3, 4, 5, pronto, acabou. Mas, com a língua? Há língua nos tomates? Só um beijinho, só um beijinho. Só um beijinho. Okay. É tipo como tu dás ao teu... ao Gonçalo. Ao Gonçalo. Sim. Outra coisa, uma vez por ano, nestes 10 anos, num desses eventos, vocês tinham que fazer parte dos forcados. Sim. Mas é só uma vez por ano. Os beijinhos eram todos, em todas as touradas que vocês fossem. Certo. Faz um favor. Venham de lá os tomates para beijar. Repara, a diferença basicamente resume-se em levar bujardas nos tomates ou beijar tomates. Resumido é isso. Sim. Mas atenção, de touros, não é de humanos. Certo, mas repara, o que é que se quer com tomates, não é? Hipóteses? Né? Ou seja, não há nenhuma doença inerente, não há nada de... Não, pois já é não. É assim, repara, não há, hoje em dia já não há assim tantas touradas como antigamente, também é um extra. Certo. Segundo, ias à primeira vez à do campo pequeno, né? Toda a gente na televisão gozava contigo, mas ao fim de 3 ou 4 vezes aquilo já fazias parte do processo. Até podias usar aquilo, sei lá, para safar gajas, não sei o quê, grandes jantaradas com os toureiros, não sei o que mais, bastilhas, como é que é, meu puto. E pronto. Lá está, certo. Ok, adicionavas isso ao teu currículo profissional. Não, sim, aquilo acabaria por ser eventualmente mais tarde eu ia viver daquilo, ia-me tornar uma celebridade, ia ser influenciador. Então já eras. Beijar tomates. Já eras, por isso é que. Tu já eras uma celebridade e por isso é que foste para as touradas. Então tu tornaste certo, uma celebridade ia, por causa do Covid. Ia ser tipo. Exato, ia virar tipo uma sinha jardim, mas masculina. Sim. Sim, é verdade. Que não só tinhas curado o Covid-19, como eras um símbolo para as touradas em Portugal. Claro, e aposto que, portanto, tu imagina, vais comer fora, aí é o herói do Covid, olha, bora, é, então, bora. Eu acho que, eu estou com o Gonçalo, eu sim. Okay. Porque eu quero acreditar, não acredito. Não. Ia dizer, não, as pessoas vão pegar na parte melhor de cada um de nós, só que não, não, vai ser o beijo de tomates. É o beijo de tomates. Lá está, beijo de tomates, eu acho que isso vai se sobrepor. Isso vai se sobrepor sim, ao facto de teres resolvido o Covid. Sim, sim, vai ser o, quem o viu, quem o vê, não é? Quer dizer, arranjou a cura para o Covid e agora anda aí a beijar tomates. Atenção, vocês têm montes de dinheiro. Nesta opção vocês são riquíssimos. Sim, está bem. E limpava então as lágrimas a notas de 20 e depois. Era o beijo de tomates na mesma. Eu levava beijadas nos tomates, como o mais que sou. Provavelmente. Ok. Eu gosto de circo. Eu gosto de boé de circo. Bora. Gosto de boé de circo, está-se bem. Vá levar meus tomates. Anda palhaço. Eu não gosto nada de touradas, prefiro ser palhaço e pronto, olha, levo nos tomates, mas pronto, que se foda. Pronto, sexta-feira também, quer dizer. Mais uma, menos uma. Ok, então temos consenso. Venha ao próximo. Então. Não temos consenso. Então. Pois não. O André preferiu a primeira. E o Onça quer as touradas. Pois é, então não temos consciência, é verdade. Então, vamos lá. Então, no meu caso, bem, oferecem-vos, num cenário, oferecem-vos $500,000 de dólares e vão para a Califórnia. Para a Califórnia não, vão para a Flórida, assim é que é. Vão para a Flórida, para o pé dos gajos do Spring Break. Mas, atenção, sim, para além de terem que tentar que eles vão para casa, vocês têm o Trump sempre no vosso ouvido, o dia todo, tipo quando ele se vai deitar, sempre, estão sempre a ouvir o Trump, estás a ver, mesmo quando ele está a dizer o quê? É um live feed, é um live feed. Apanhas o gajo a cagar, okay. Apanhas o gajo a tentar foder, tudo, estás a ver? A tentar. Sim, foco no tentar, né? Estás a ver? Sim. E ao mesmo tempo tens que também depois ouvir as conversas porcas entre eu e o Bolsonaro. E a Melania. E o Bolsonaro. Porque eles são BFFs, okay. Então eles fazem um talk dirty, estás a ver? Ok. E okay. A outra é. Mas isso enquanto tentavas demover os adolescentes que estão no Spring Break. Sim, e possivelmente alguém a tentar fazer de bicos. Porque está bué tipo. Está bué mocado. Está bué a bombar, está bué a dar. Ok, está bem. Esse é o primeiro cenário. Não sei qual é o pior. Sim. Okay. Depois, o segundo. A alternativa é. Então estás em Portugal, não é? E ficas mesmo fechado em casa, não podes sair. Mas a única coisa que podes ouvir na televisão e em tudo, são discursos do Cavaco desde 1980 e qualquer coisa até hoje. E depois, quando se esgotar o conteúdo e enquanto durar o período de isolamento em casa, que são 4 meses, passa a ser um live feed também do Cavaco. em real time. Ok? Portanto, imagina. Não há nada que safe isto. Não há nada de bom. Não, então ficas em casa, não apanhas Covid. Olha, então, olha. Outra? Na outra ganhas $500,000 de dólares, pá. Ah, é verdade. Ah, pois é. Portanto, dinheiro. Então. Então, espera aí. Deixa ver se eu percebi. São primeira 40 opção, anos de Cavaco. Meio... 40 anos de Cavaco, lembra-te. Ok. Então, espera aí. Primeira opção são... É indiferente. Sim. $500,000, mas tenho que convencer a malta do Spring Breaks a ir para casa enquanto ouço o Trump no meu ouvido o dia inteiro. Sim. Espera aí, deixa-me já interromper. Tu não tens de os convencer. Tens de tentar mandá-los embora. Sim. Tu não tens de conseguir. Ah, não. Sim. O dinheiro está garantido, quer eu consiga, quer não. Sim, né? Porque podes apanhar Covid. Ah, okay. Podes apanhar Covid 500. Sim, mas. Covid 500, sim. Está bem, mas isso. Isso é o menor dos teus males se fores para o Spring Break, não é? Pois, sim. Podem fazer bicos, é. Podem tentar fazer outras coisas. Isso, é assim, eu sei que tu és capaz de ter a ver se bicos, mas eu não sou. Yeah. Há outras coisas que possam ser ainda piores. Pois pode. Pronto. Podem tocar nos mamilos. Podem fazer outras coisas. Exato, isso é inadmissível. Isso já, há limites. Sim. E a segunda opção é cavaco all day, all night, durante a quarentena, que vai ser 4 meses, e quando acabar cavaco, ele vai para o teu ouvido diretamente. Sim. Ou seja, mas até morreres a vida toda? Não, é só a quarentena. Durante 4 meses. Epá, manda vir o cavaco. Então, mas depois vai manda para lá e fica. Mas depois vai para lá, mas também, é dentro dos 4 meses. Quando acabar o conteúdo o conteúdo de discurso deve acabar ao fim de um mês. Não, do resto. Não. O dia inteiro, meu. Então, claro. Está sempre a bombar. Mas mesmo já depois do período de quarentena. Não. Depois do período de quarentena acabou. Okay. Portanto, venha daí a quarentena, eu aguento 4 meses a ouvir o cavaco, vamos lá embora, aquilo dá para são 40 tu anos. Tu não tens noção do que estás a dizer, tu não tens noção. Mais uma vez, eu apanhava, eu assim que chegasse ao Spring Break, já estava, tuberculose, já tinha tudo. Sim. Já tinha peste negra, já tinha tudo, não vale a pena. Olha, mas vale eu arriscava. É. Eu ia para o Spring Break. Tu vais ao Spring Break? Yeah. Eu sempre quis ir. É um sonho de menino. Pai, eu era cavaco. Gonçalo? Eu era cavaco, sim. Cavaco. Epá. Tu até gostas dele? Acho que aquilo. Sim, epá, no fundo. Não, é um idoso. É, sei lá. É grupo de risco. Neste período de reflexão. Neste período tão sensível, se calhar até. Olha, e me sentir bem, tipo, a pensar: olha, estou a ser amigo dele, estou aqui a apoiá-lo, apesar de ele não estar comigo. Não sei, acho que. Mas está em espírito. Porque, repara, ele nunca vai morrer. Qualquer merda também. Ele nunca vai morrer, sim. Qualquer merda, dois lápis nos ouvidos e virava surdo também. Não podes, então. Porquê? Não podes. Isso já tínhamos tirado isso do caminho, não é? O André não disse nada sobre isso. O quê? André? Desculpa, eu não ouvi. O André adormeceu. Ele estava em porno. Entretanto, disseram que a vaca. Então estamos de quarentena, vais fazer o quê? Vais em porno. Não, é tu, o único conteúdo que tu podes consumir é cavaco. Escrito, televisão, tudo, rádio, é cavaco. Então, ligas a PlayStation, é o cavaco. Vais ao Pornhub com o código PORN10 e apanhas cavaco. E apanhas caca de cavaco. Epá, então, de repente usou o meu prisma. Espera, está lá. Todo o conteúdo que consomes é cavaco. Todo. Eu não quero ver Ebony Cavaco, Facial Cavaco, uma caseirinha do Cavaco com a Maria Cavaco, com a Cavaca. É pá, então venho de lá Spring Break, isso assim muda bastante o prisma. Não. Pá, 4 meses de cavaco. É, não é? O punga é essencial. Eu mantenho. Eu acho que é possível. Até era capaz de ser uma espécie de instalação, mas só para mim. Eram 4 meses de cavaco. 4 meses de cavaco. 4 meses de solidão. Parece o nome do mau romance. É, não é? É que há os 100 anos de solidão e depois há os 4 meses de cavaco. Fogo. Obrigado, André. Nada, sempre às ordens. Jimmy, vai que é tua. Bom, então é assim. O meu começa, obviamente, com um jantar no custódio. Sim. Já vai correr mal. Mas qual custódio? O custódio, Montebel. Caralho, Antunes, foda-se. Bom, vão jantar ao Montebel com o Miguel Ângelo dos Delfins. Está aqui tudo bem. Okay. Vão jantar com ele. Tal, bife do Uruguai, água da vinho, água de rol, tudo bem. Vinho branco de pressão, né? Não é só Miguel Ângelo, vai, tipo, sobremesa, tudo o que tem direito, já. Saem de lá, obviamente vão para onde? Locomotiva. Estás na locomotiva com o Miguel Ângelo, pá, depois imagina, tens de estar a noite toda com ele, a pagar-lhe copos, tens de cantar o Lugar ao Sol, o Saber Amar, a Baía de Cascais, tens de mamar isso tudo. Sim. Estás a ver? E toda a gente olha para ti no meio tipo de... Epá, está ali o João com o Miguel Ângelo, tipo, é fixe, mas não é assim tão fixe. Não. Mas isso é o normal também. Ficar a olhar para isso. Sim. Está ali o João, é fixe, mas não é assim tão fixe. Portanto, se for cheio com o Diogo é mais ou menos isso. Pá, depois está a correr tudo mais ou menos bem, já está tudo muito a torto. Pá, e achas da manhã tu vais deixar o Miguel Ângelo ao barco, não é? Sim. Vais deixar e no caminho ali na estação antiga eis que surge o Gandalf. Gandalf o branco. Sim. Quem? O Gandalf. Gandalf. É, peraí, mas é mesmo o Gandalf ou é algo para referência? Não, é o Gandalf. Sim. Ok. Surge Gandalf o branco. Não é Gandalf o cinzento, é Gandalf okay, o branco. Ok. Pronto, sim. Vem lá no seu cavalo e tal, com aquela iluminação toda, a boia da luz à volta dele, não sei o quê. Tu todo torto, não é? Sim, tu já tipo que és este velho, caralho. Já a falar alto com o velho. E eis que ele diz o seguinte: tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Pronto. Depois disto, citando Gandalf Branco, sim, ele diz-vos o seguinte: ora bem, vocês agora que estão aqui comigo, vou-vos fazer um desafio. Portanto, isto era tudo um contexto só para fazer o desafio do Gandalf. Ah, ok. Gandalf Challenge. E por isso, bora. Para o Gandalf vos deixar ir embora, vocês têm de fazer uma das duas coisas que ele pediu. Que é o seguinte. Naquele momento, têm de privar com André Antunes, a.k.a. Bicha Gorda. Sim. Durante as próximas 2 horas. Sendo que ele estará todo nu, apenas com o seu casaco de joupés. Ok. Ora, nada que não tenhamos já feito tudo, todos. Yeah, portanto, sim, sim. Yeah. Tudo para dizer que isto, isto também é pós-Covid. Portanto, já estava tudo bem e tal, por isso é que foram jantar com o Miguel Ângelo. Sim, sim, sim. No entanto, o André, apesar de não ter sido infectado, epá, por causa da quarentena, o André ficou muito mal psicologicamente. Como e assim? Então agora ele tem... Epá, ficaste maluco, estás a ver? Pronto, ficaste maluco. Imagina, quando o enigma for para ti, André, tu tens de pensar que não és o André, pronto. Se não era estranho o André fazer sexo com o André. Lá está, sim. Pronto. Mas o André... Não era nada estranho. Não era nada. Vais dizer que não imaginavas. Calma, que agora é que vai ficar bom. Ah, ok. O André... ficou com uma fixação, portanto, epá, ele ficou maluco, né? E a fixação dele... era inserir bandolins nos retos das pessoas. Olha. E portanto, certo. Durante 2 horas, e foi assim que surgiram os Mumford & Sons, né? Olha, precisamente. Yeah. Pronto, após 2 horas desta sessão de bandolim na peida com o André, vocês têm de ir a cavalo com o Gandalf até Moscovo. Ok? E vais no cavalo dele, nem sequer é um cavalo para ti. Sim. E, portanto, daqui até Moscovo, a andar a cavalo, são mais ou menos, pai, 2 semanas. Estamos a falar de 15 a 6 dias, pai. Pronto. Depois... Ele é um tirinho. É um bocadinho. Cada vez que quisessem parar para descansar, ou seja, queres parar para comer, ou queres parar para dormir, qualquer coisa que envolvesse sair do cavalo e parar... numa primeira vez, o Gandalf dava-vos um enchimento, uma sessão de enchimento retal com o cajado, ok? Esta na primeira sessão. A partir daqui, imagina, tu ias daqui e aguentavas, tipo, do Barrar, sei lá, ali até Montemor, por exemplo. Pronto. Em Montemor, começavas logo a levar, pronto. Espera aí que eu entretanto perdi, Gonçalo, desculpa, tens de voltar. Eu fiquei na parte de irem a cavalo daqui até Moscovo, 2 semanas, sim. Tá, desculpa, estás a dormir. Se, não, estou a ver. Porta de cavaco. Estou a ver porta de cavaco. Sim. Portanto, tinhas de ir daqui com o Gandalf a cavalo 15 dias até Moscou. Sim. Cada vez que parassem ou que quisesses parar, o Gandalf por ele não para nunca, né? Porque ele é Gandalf o branco, portanto ele não para. Sim. Mas se tu quisesses parar para descansar, para comer, para mijar, para qualquer coisa, sim, que envolvesse sair do cavalo para o chão. Assim que isso acontecesse, o Gandalf sacava do seu cajado e dava-te uma sessão de enchimento retal. Ah, ok. Sim. Depois, o layer aqui é, pá, Tu aguentavas daqui até Montemor, por exemplo. Sim. Depois de Montemor, se calhar paravas só tipo ali em Huelva, por exemplo. Uhum. Chegavas a Huelva para parar, para, por exemplo, para mejar, aparecia o Gimli. Aparecia o Gimli e fazia a mesma coisa com o machado dele. Sim. E sucessivamente até tu esgotares todos os personagens da Terra-média e até chegares a Moscovo, se lá chegasses. Ok. Pá, então, imagina, então... quando fosse... Não, calma. Por exemplo, quando fosse os Hobbits, era fit job, era tipo com os pés dele, estás a ver, no rabo. Sim. E há quatro Hobbits, estás a ver, pronto. Tipo, ok, pronto, ok. Pá, ia ser isso. O Legolas era com um arco, uhum. Portanto tens de pensar nessas questões todas. Certo. Pronto, aguentando isto... Mas né, por outro lado, Rússia, por outro lado podia haver, portanto, o Wormtongue. Portanto... Não? Não. Como não? Não. Faz parte? Não. Pá, pode haver, mas é assim, se tu achas que aguentavas daqui até Montemor, neste momento, anal, andar a cavalo... Está bem? Está bem, mas se me dissessem que, sei mas lá, isto, ali a passar calma, por mim, agora que já havia o Wormtongue, um gajo já era aguentado. Espera, ainda não acabou! Está bem. Agora que vem a parte boa, que é, pá, imagina que aguentavas, chegavas à Rússia, um bocado, pronto, sem rabo... Chegavas a Moscovo e tal, e era-te dado um anel, o Gandalf dava-te um anel, e que tu, com esse anel, sempre que metesses o anel no dedo, e só quando metesses o anel no dedo, tu vias todas as mulheres que estavam à tua volta nuas. Sim. Alright. Ok. Alright, okay. Calma então, com isso. Porque imagina que estava lá o Odete Santos. Ah, para, mas lá está. Tu podes escolher, imagina, tu andas com o anel no bolso, né? Estás a ver não sei o quê. Tá chegas bem. A casa, não vais pôr o anel, né? Senão, tipo, já. Mas imagina, estás na praia, podes pôr o anel. Sim. Pronto. Ok. Pronto. E vês, e está-se bem. Pronto. A opção B é, naquele preciso momento, o Gandalf apresenta-te um glorioso banquete composto por pangolins, cães, morcegos, escaravelhos e todo o tipo de bicharada que é vendida no mercado do ano. E existindo a possibilidade de cerca de 20% de tu, no final desse banquete, apanhares Covid. 20% de porcentagem, apenas. Como estás perto do Gandalf e estás ao pé dele, se tu apanhares desses 20%, e como ele tem 562 anos e é hipertenso, vais pegar ao Gandalf e é provável que ele morra. Pronto. Sim. Se o Gandalf morrer, no lugar dele vai nascer um Balrog. Foda-se. Que vai espalhar o Covid outra vez, novamente, por todo o mundo. E o mundo vai ficar todo infectado outra vez. Sendo que tu vais ter de passar a tua quarentena de 2 meses com o Balrog num T1 em Fernão-Ferro. E o Balrog pode fazer o que quiser contigo, estás a ver? Portanto, chamuscar-te, violar-te, apedrejar-te, bater-te. Pronto. Sim. É tipo... Vai ser, pronto, é isto. Ok. Foda-se. Resumidamente é... Ir daqui de cavalo depois de 2 horinhas de André, ir daqui a cavalo até Moscovo a ser enchido analmente por todos os personagens da Terra-média e ganhar um anel para ver gajas nuas, ou comer animais, sendo que tens a probabilidade de 20% de foderes o mundo todo outra vez. Epa. Os outros 80% não acontecia nada, repara. Era pouco provável, mas tu não sabes. Era um bocado arriscado. I'll take my chances. Eu vou para a hipótese 2. A primeira, eu acho que não chegava ali à moita. Portanto, não vale a pena. Portanto, tu preferias ser responsável por colocar outra vez o vírus no mundo só pelo teu cu, é isso? Não, mas a questão é, eu poderia não colocar. Ah, existe sempre uma porcentagem de, pronto, de malta pode se safar da coisa. É arriscado, pá. É arriscado. É... Não, tem que ser. Como o Bruno Nogueira disse em algum episódio do Nespra, pá, proteger o rabo, sempre. Mas olha que depois, imagina, se fosse os 20%, tinhas Balrog num teu Fernão-Ferro. É pá, pois, lá, mas oh man, compara com isso até Moscovo. Pior que isso, tu matavas o Gandalf. Não, isso eu matava o Gandalf de certeza, isso era garantido. Mas isso é o pior que pode acontecer aqui. E repara, no outro só envolve levar na peida. Mas repara, mas o outro tem várias fases disso, percebes? É... Sim, mas resume-se a levar na peida. Tu de resto podias fazer o teu dia-a-dia normal, estás a ver? Daqui até Moscovo... Sim, imagina, mas repara, tu querias sair do cavalo para mejar, tu ias mejar à mesma, mas depois levavas na peida, pronto. Está bem, mas... Querias comer no canal Caveira, comias no canal Caveira, ganda cozido, pronto. É tipo só acrescentar o layer de levar na peida de um personagem da Terra-média. O que também não é mau, porque depois no final disto tens de dizer que vais-te na peida do Viggo Mortensen e Gordon Bloom e tens um anel para ver gajas nuas. Pois, eu acho que os fins justificam os meios e portanto eu gostava muito de ter um anel que me permitisse ver gajas nuas, porque eu não as vejo na internet. Eu bem escrevo gajas nuas no Google, só mas não aparece cavaco. Nada. Só vês o cavaco. Só vês cavaco, sim. Já apanhei cavaco 19, portanto, não. Não, eu sempre quis revisitar Moscovo, portanto, acho que era, então, olha-te. Acho que era uma boa oportunidade. Sim, e mais essa, imagina, tu ias acabar em Moscovo, que era bué da bom, estavas em Moscovo, grande cidade, repara, a visitar. E Moscovo e tem luzes. E dava-te um anelinho, ias começar a ver luzes. Exato. Estás a ver, pronto. Exato. E obrigado, André. Se fizesses muito, nunca mais levavas na pedra o resto. Mas diz-me uma coisa que eu não entendi, portanto, o caminho, portanto, tu levavas na bilha de das personagens do Senhor dos Anéis, cada vez que parasses era uma personagem diferente, não é? Mas sim, o colega de viagem era sempre o Gandalf. Era. Imagina, tu ias andar, ias parar no meio de uma árvore. Aparecia do nada, aparecia tipo lá o Sam, estás a ver? Olá, Sam, todo contente. Estás a ver? Sim. Ou a Éowyn. Mortong. Repara, a Éowyn também podia ir à bilha, não é? Pode, mulheres inclusive. Exato, assim, strap-on, não que haja a Galadriel, tanto se há para aí três na mulheres. Peida da Kate Blanchett. Há para aí três. Levavas na peida da Kate Blanchett, por exemplo, também é fixe. Eu levava na boa. É pá, estou a ficar mais tentado, mas é pá, por uma questão de coerência, acho que ainda assim vou arriscar-me com o Balrog. Acho que é mais seguro. Ainda assim. Sabes o que é um T1 Inferno Ferro? É que é bem pior que um Balrog. Exato, o Balrog é o menos mal. Se tivesses um quintal indo ao passear, mas agora num T1 não dá-me para fazer muita coisa. Não vais só de cavaco de cavalo para Moscovo. És de cavaco. André. Pronto. Ok. Pronto. Eu também escolho o cavalo para Moscou, obviamente. Até porque assim conheceu o elenco todo do Senhor dos Anéis. É, não é? Mas eu. Aliás, repara, o Billy Boyd. Este primeiro é só coisas boas. Eu não sei como é que alguém escolhe o segundo. Este primeiro é tudo bom. É que o Billy Boyd não teve mais carreira. Portanto, era a única oportunidade de o conheceres. Até porque é assim, depois da sessão, vocês não estão a pensar no essencial, que é depois de uma sessão de 2 horas de bandolim com o André, epá, a peida já está cajado do Gandalf, já entra tudo. Cajado do Gandalf, o arco do Legolas, o pé do Sam, mano, é acessório. Já é tinto, já, é na boa. É acessório, é tranquilo, portanto, acho que se fazia bem. Sim. Pronto, mas olha, foi excelente, os 4 não tiveram consenso, que é bom. Pronto, esta é a nossa prenda para quem nos está a ouvir. Já deve ter desligado, por esta altura já devem ter desligado. De dizer que agora vai começar um espetáculo de variedades, não é? Sim. João. É verdade. E pronto. Por isso pedimos imensa desculpa, não é? Sim, vamos já pedir desculpa, mas queres anunciar tu qual vai ser a primeira sequência de música? Já, ou de outra coisa que não seja música, que houver para aí? Não quero. Pronto, então fica assim e acho que é o ideal terminarmos nesta onda. E pronto, para a semana se calhar há episódio ou então vamos ou então ver. Não. Vamos. Ou então estamos então todos não. Mortos. Sim. Pronto. Então... Malta, lavem as mãos, pá, isso é que é importante. Lavem as mãos. Se virem o Miguel nas luzes de Delfins, não se aproximem. Exato. O Monte Belo. Se virem o Gandalf também, mandei abraço ao longe também, yeah. O gajo é chato. O Monte Belo está aberto. Evitem. Vão comprar pitel ao Monte Belo. Sim. É capaz de ter takeaway. Takeaway. Sim. Takeaway. Use o desconto POD 10 para o bife do Uruguai. E vim brancar a pressão. Mas bebam só meia garrafa, senão. Sim, sim. Epá, e agora está-me a dar a grande vontade de ver o Senhor dos Anéis. Pá. Agora acho que vou ver o Senhor dos Anéis. É. Pronto, a cena do Balrog chitou-te, não foi? Agora foi. Balrog, não foi. Falar em Balrog, é o teu trigger. Bom. Threesome Balrog, Warm Song. And Cavaco. And Saruman. And Saruman. Até para a semana, tchau. Então, beijo grande. Adeus. Mas que coisa linda, beleza sobrenatural. O teu corpo merecia rotunda na estrada nacional. Andarem todos à tua volta, esperando a altura para entrar. És um pecado andar à solta, tu pões um homem a girar. Tipo os giradiscos, como aqueles de vinil. O som é uma merda, mas rima com baril. É uma palavra pouco usada neste tipo de canções. Os poetas que não usaram são todos parvalhões. Mas vamos ao que interessa. Falar da minha paixão. Terremoto com pernas que me abana o coração. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Ah, ah. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Ah, ah. Meti conversa contigo numa tarde de outono. Lembro-me bem disso, porque roubei o abono dos meus filhos. Tinha uns óculos à maneira, não estava lombado, mas tinha guito na carteira. Abri a minha blusa para veres o meu six-pack. Aproximei de ti, disse: olá, meu nome é Tio Black. Olhaste e sorriste e eu pensei: que beleza. Ah, vamos onde quiseres, baby, que eu pago a despesa. Pediste uma bola de berlim para comer à mesa. Mas que tarde maravilha que passámos na princesa. E eu, para não me armar, pedi o que era normal. Queria um pastel de nata e uma imperial. Foi então que reparaste que eu não tinha os dentes da frente. Foi por causa de um murro que me tornei o rei do minete. Coraste, mas disseste então, tens de me provar. A história acaba numa pensão, comigo a desmaiar. A rapariga cheirava mal da cona e eu não pude aguentar. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Ah, ah. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Amava-te, bué, baby. Ah, ah. A, A, A. Este segmento teve o patrocínio da imobiliária Century 22. Os homens, para mim, na minha opinião, são os idiotas. Eu acho que os homens são assim um bocado básicos. São muito básicos. Então, Bernardo, viemos namorar aqui para cima, é isso? Isto não é o que parece. Estás a ver o mesmo que eu? Ali o meu amigo Francisco e eu estávamos a tentar adivinhar os vossos nomes. Divertido, não é? Que utilidade é que eles têm hoje em dia? Já não nos sustentam, já não nos fazem companhia. Já para não falar no facto que sem nós não vão a lado nenhum. Tu não acreditas no amor à primeira vista, pois não? Sim, claro que acredito. E no Pai Natal também. Como é que está essa história com o Francisco? Ele tem ar de ser bom na cama. Acho que devias aproveitar. Como é que tu consegues ver se um homem é bom na cama? É um instinto, sabes? É um dom que eu tenho. O Gonçalo era bom na cama? Opa, o Gonçalo era um cabrão, sabes? Para além disso, ele usava boxers de tamanho small. If you know what I mean. Sim, percebi perfeitamente. Eu gosto do Ricardo. E tu, Francisco, foste apenas um paliativo, percebes? Uau! Por falar em sexo, aquele bolo de chocolate é só para decoração? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sei lá. Olha, Maria. É doente. Nhonho. Tudo bem. Regidos pelas leis da mecânica de Newton, os fenómenos corpusculares são caracterizados pelas grandezas massa, momento linear e pela relação entre a força aplicada à partícula de massa e o seu momento linear, que, para massas invariáveis no tempo, toma a forma familiar ao aluno, onde A representa a aceleração da partícula. É assim possível calcular, em cada instante, a posição e a velocidade, isto é, caracterizar completamente a trajetória da partícula de massa M, desde que se conheça o conjunto de forças que a atuam, ou, o que é equivalente, a energia potencial a que está submetida. Os fenómenos ondulatórios descrevem não movimentos materiais, mas deformações ou perturbações de um dado meio, material ou não, e matematicamente são expressos por combinações de funções periódicas do tempo e do espaço, sinusoidais, cossinusoidais ou uma combinação de ambas. São diversos os exemplos que podem ser dados de fenómenos que nos são familiares e que têm comportamento ondulatório. Um deles é o da ondulação à superfície de um líquido provocado pela queda normal à superfície de um objeto. A figura 1.1 esquematiza esta ondulação de forma a mostrar que a onda constitui uma perturbação que se propaga ao longo da superfície, sem que haja deslocação do meio. A boia B permanece ao longo do tempo no mesmo ponto da superfície, apenas animada de um movimento perpendicular à superfície. Yeah. falhas. Yeah, isto é para vocês todos aí em casa. Yeah. Tipo que eu não sei rapar, tipo que eu sou fake, sou tipo poser. Yeah, yeah, para vocês é esta mesmo. Estão aí no pod a dizer, ai tal, não sabe rapar, não tem tipo flow. Esta é para vocês, vocês têm que ouvir isto, isto é tipo mandamento. Yeah. Preparem-se aí mesmo. Vou dar gandas dicas. Yeah, gandas dicas mesmo. Espera aí. Até por isto a gravar, porra. Isto não funciona, what the fuck? Só um momento. Que raio. Mas o cabo está ligado, porra. Que merda é esta? Ai. Como é que se baixa isto? Mete de PC, pá, porra, está ligado. Funciona, porra. É estas merdas, todas abonecadas, depois não fazem nada, porra. Ah, agora é que é, ok. Tem só aqui o cabo. Deixa eu ver se o som está bom. O som está fixe. Foda-se, não é isso nada, porra. Foda-se. Fica mais comprada na net, porra. As imaginações, não fica dar sinal. Eu tenho aqui boas dicas para mandar, porra. Deixa cá ver. Acho que. Yeah. Já está a dar. Yeah. Agora é que vocês vão saber. O que é que se passa aqui no pod, mesmo, e a nossa visão, yeah, dos podcasters todos, e do que é que nós achamos do meio, yeah, curtam só, estou a sentir, yeah, aqui vai, apanhei o Iria e o Antunes na... Vamos agora falar aqui, gel desinfetante para mãos, mano, vocês têm que acordar para a vida, mano, o corona anda aí, gel desinfetante para mãos. O modo de aplicação, aplicar o gel na palma das mãos, não passar por água, importante, manter fora do alcance das crianças, inflamável, manter afastado de fontes de ignição e não fumar, em caso de ingestão, consultar de imediato o médico e mostrar a embalagem ou o rótulo, em caso de acidente, pode contactar o centro de informação pelo telefone 808 250-143. Ingredientes. Ah, vamos lá. Água. Álcool. Glicerina. Perfume. Carbomer, Limonen, Linalool, Animometilpropanol, Acordem para a vida, manos. Corona. Fiquem seguros aí. Ouvir Ganda Pod Bullet. O meu filho é uma joia de moço. Mas há dias fui dar com ele a espetar-se com uma seringa de um braço. E eu, ai Carlos Jorge, tu já andas metido nos diabetes como o teu avô. E ele, não, que isto é a droga. E eu, é droga é. O teu avô também começou com essa brincadeira dos diabetes e depois morreu atropelado por uma mota. E ele, não, que isto é mesmo droga. E eu... Oh Carlos Jorge, mas diz que a droga também não faz bem nenhum rapaz. Coma antes uma peça de fruta que te faz melhor. E ele está bem, mas agora não, que eu estou aqui a falar com um gafanhoto gigante chamado André Antunes. E eu, está bem. Tom, sai daí! Ai! Sai daí! Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Depois de esgotar os codizeus da Paixão da Manhã, dos Fidalguinhos, do Lavardio, Podbullet apresenta Picha Gorda ao vivo nos Motocas. Comprem já o DVD que contém os êxitos Picha Gorda, Picha Gorda, és o maior. Ei, Picha Gorda, hey, hey, hey, hey. E Picha Gorda, El Picha Gorda. Picha Gorda. Compra já Picha Gorda live em Motocas. Picha Gorda. Hoje, nas tardes do Prezi, vamos fazer um perfil sobre Picha Gorda. Picha Gorda nasceu no Barreiro. Mas um facto que muita gente não deve saber é que, de facto, o nome legal de Picha Gorda é Picha Gorda. O verdadeiro nome completo de Picha Gorda é André António Picha Gorda Antunes. Quando nasceu, a Picha Gorda nasceu com 5,5 kg, sendo que 3 kg eram de picha. As enfermeiras ficaram surpreendidas e escreveram na ficha Picha Gorda. E, devido a um erro administrativo, ficam então como André António Picha Gorda Antunes. Posto isto, Picha Gorda fez parte, um facto muito pouco conhecido, Picha Gorda, apesar de ter sido sempre um rapper, fez parte do grupo Santa Maria, é verdade. Ele era o gajo que fazia o Cliff of Love, ele era o rapper do grupo, o rapper original. Colaborou nos primeiros álbuns, mas colaborou como membro de Santa Maria com um nome diferente. Picha Gorda era um nome muito agressivo, então terão dito, epá, tens de escolher um nome mais fácil, sendo que, quando fazia parte do Santa Maria, era então conhecido como Boca Doce. Ele aguentou até que, nesta maquete do Falésia do Amor, começou a perceber que já não conseguia cantar sob o nome de Boca Doce, e então o mundo conheceu Picha Gorda. Vamos ouvir então a maquete de Falésia do Amor. Falésia do Amor, Picha Gorda, Here we go, Vertigem, magia em mim, Falésia do Amor, come on, Everybody, yeah, falésia do amor, yeah, yeah. Everybody, yeah, yeah. Falésia do amor, vertigem, imagine, yeah. Picha gorda, yeah. Come on, yeah. Picha gorda, yeah, yeah. Ficou vento e entrei, yeah, yeah. Num sol distante a arder em cor, yeah, yeah. Picha gorda, yeah, yeah. Numa falésia encontrei, yeah. Picha gorda, alucinante, sol do amor, yeah, yeah, yeah. Yeah, picha gorda, sol do amor, there we go. A sun in the cliff, take your wings, yeah, yeah. Open your eyes, find the love, yeah, yeah. Sol of the cliff, yeah, sol do amor, yeah. Picha gorda, yeah, yeah. Picha gorda, sol do amor, yeah. E a magia em mim, yeah. Muita magia na picha gorda, yeah. Cliff of love, picha gorda. E a falésia do amor, picha gorda. Vertigem em mim, yeah. Nesta picha gorda. Yeah, alright, yeah, let's sing everybody. Falésia do amor, yeah, yeah. Everybody. Vertigem, imagina na picha gorda, yeah. Picha gorda, yeah. Fui com o vento e entrei. Picha gorda. Here we go, yeah, yeah. Picha gorda, yeah, yeah. E leva com picha gorda o dia todo alucinante, sou do amor, yeah. Espero que tenham gostado desta relíquia que saiu na internet. E por falar nisso, na altura a música saiu na internet e durante muito tempo houve um mistério de que, talvez por ambos serem rappers, que a música Poetas de Karaoke seria sobre picha gorda. Uns anos mais tarde, Sam the Kid, quando ambos fizeram as pazes, veio ao público dizer que, de facto, a música era sobre picha gorda, pois na altura não concordava com a mensagem que esta passava, mas depois de picha gorda ter entrado numa fase diferente da sua carreira, em que agora tem uma mensagem mais social e consciente, como vamos ouvir na música a seguir, então fizeram as pazes e este facto viu a luz do dia. Eu não sei que mais posso ser. Um dia rei, outro dia sem comer. Por vezes forte, coragem de leão. Às vezes fraco, assim é o coração. E eu não sei que mais posso te dar. Um dia joias, noutro dia o luar. Gritos de dor, gritos de prazer. Que um homem também chora quando assim tem de ser. Foram tantas as noites sem dormir. Tantos quartos de hotel, amar e partir. Promessas perdidas, escritas no ar. E logo eu e eu sei que tudo o que eu te dou, tu me dás a mim. Tudo o que eu sonhei, tu serás assim. E tudo o que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo o que eu te dou. A música que acabaram de ouvir é uma reinterpretação de Picha Gorda, de uma música de Pedro Mendonça, mas com um toque mais de spoken word. Nesta nova fase e vertente de Picha Gorda, em que tudo é dito numa forma mais pausada e mais sentida, em que já não se notam tantos os ad-libs conhecidos, é uma nova fase, é uma nova faceta de Pichagora. Pippin espreitou do abrigo da capa de Gandalf. Perguntou a si mesmo se estava acordado ou continuaria a dormir. Se ainda estaria a participar no sonho veloz em que mergulhar havia tanto tempo. deixa a grande galopada começar. O mundo em trevas desfilava, célere, e o vento cantava com força aos seus ouvidos. Não via nada além das rodopiantes estrelas e, muito longe à sua direita, imensas sombras projetadas no céu onde as montanhas do sul passavam. Sonolento, tentou calcular o tempo e as fases da viagem, mas a sua memória estava ensonada e hesitante. Pippin, um dos quatro hobbits, ou halflings, que tem um papel determinante no livro O Senhor dos Anéis, escrito por J.R.R. Tolkien, um escritor francês do século III, conhecido, entre outros, por obras como As Bodas de Fígaro, 100 Anos de Socialismo, O Cerco de Leningrado, O Homem Fatal e, obviamente, Os Maias. Importante dizer que Tolkien tinha um hábito muito importante na sua vida, no seu dia-a-dia, que era todos os dias comia uma batata. Batata essa crua, que era roída e suavemente mastigada. Adoro o campo, as árvores e as flores, jarros e perpétuos amores, que fiquem perto da esplanada de um bar, pássaros estúpidos a esvoaçar. Adoro as pulgas dos cães, todos os bichos no mato, o que diz as crianças dos outros e cágados de pernas para o ar. Efetivamente, escuto as conversas, importantes ou ambíguas, aparentemente sem moralizar. Adoro as pegas e os padastros que passam, fins nem reparar, na atitude tão clara e tão óbvia de quem anda a enganar. Adoro esses ratos do esgoto que disfarçam ao pilar como se fossem mafiosos convictos, habituados a controlar. Efetivamente, gosto de aparência imponente ou inequívoca, aparentemente sem moralizar.